maior amor do mundo. O amor de mãe é bom. Descanse em paz, Jonas Cibele. O amor de mãe é tudo, o maior amor do mundo. O amor de mãe é bom. Descanse em paz, Jonas Cibele. Mãe, eu não queria que fosse assim. Queria que você tivesse orgulho de mim. Mas como teu orgulho de um filho ingrato que se iludiu pelo dinheiro fácil. Com 12 de idade eu já tava roubado. Os porcos no meu pé sempre estavam me pegando. Eu ia pra DP, você ia me buscar. Cadê o meu filho? Onde ele tá? E eu tava lá esperando sua chegada. Quando me chegava, ficava aliviada. Me levava pra casa, me dava um sermão. Meu filho, esse caminho é só ilusão. Eu fingia de escutar, mas não dava bola. Comecei a pular o muro da escola. Daí a minha vida foi se transformando. E sem perceber, eu já estava perdido. Na escuridão, sem ter noção do perigo. Eu fui crescendo, fazia maldade. Já andava armado com 13 de idade. Tinha um parceiro que sempre convidava pra dar um rolê e meter umas paradas. Um certo dia a gente saiu, fizemos um assalto, mas a casa caiu. Meu parceiro conseguiu correr a tempo, mas eu fiquei, conheci o sofrimento. 45 dias dentro da Febem, voltei pra quebrada e continuei. Não foi o bastante pra me aprender que na vida louca eu nunca ia vencer. Hoje eu percebo quando fui errado. Só te fiz sofrer e você tá do meu lado. Mãe, muito obrigado por não me abandonar. Você pra mim é tudo, sempre vou te amar. Enquanto eu viver, sempre vou te dar valor. É grande e não tem preço o meu amor. O que sinto por você é inexplicável. É um sentimento inestimável e tá guardado no meu coração. É pra você que eu fiz essa canção. O amor de mãe é tudo, o maior amor do mundo. Dona Jane, minha guerreira, até o fim nós tamo junto. O amor de mãe é bom, o amor que fortalece. Te amo, Dona Dulce. Esqueci em paz, a mãe se pede. O amor de mãe é tudo, o maior amor do mundo. Dona Jane, minha guerreira, até o fim nós tamo junto. O amor de mãe é bom, o amor que fortalece. Te amo, Dona Dulce. Esqueci em paz, a mãe se pede. O amor de mãe é tudo, o maior amor do mundo. Dona Jane, minha guerreira, até o fim nós tamo junto. O amor de mãe é bom, o amor que fortalece. Te amo, Dona Dulce. Esqueci em paz, a mãe se pede. Mãe, eu te amo, obrigado, mãe guerreira, por você ser minha mãe, minha amiga, companheira. Nossa vida não foi fácil, você sofreu demais por eu me envolver no crime, perder a minha paz. 10 anos atrás, nossa vida não era assim. Só era uma criança que sonhava em ser feliz. Eu, você e minha irmã, uma família unida. Saudades do meu vô, que marcou na minha vida. Seu Nestor, me criou, me deu amor, me deu afeto. Descanse em paz, meu vô, tenha orgulho em ser seu neto. Oh mãe, só não sabe o que passou. Quando o vô Nestor partiu, nossa mente se abalou. Parei de estudar, sei o quanto eu errei. Fui pra vida do crime, na vida desandei. Não sou mais uma criança com esperança de vitória. Eu sou um adolescente descontente e agora a senhora chora. Vou viver nesse caminho, portando uma pistola, iludido. Sozinho é difícil pra mim ficar longe de você. Envolvido na guerra pra matar ou morrer. Fui preso novamente, 19 pra 20. A mente tá mudada e a vida é o seguinte. Me dediquei no rap, no crime só sofri. Escrevendo o que eu passei, cantando o que eu vivi. Tudo que eu vi, tudo que eu presenciei. Pensei e refleti, sobre tudo me lembrei. Mas ai, não temerei pro inimigo e pra ninguém. Tô cansado de sofrer, cansei de ser refém do sistema e da guerra, do distrito é bum bum. Amado por Deus, odiado por Exu. 20 pra 21, sofrimento aqui é choque. De bonde da Febem, pro terceiro e lá pro corte. Depois na casa velha, trutão, sofrendo à toa. 19 de janeiro, não vi minha coroa. Não vi o meu moleque, nem minha mãe guerreira. Só lamentações, castelando a noite inteira. Não vi o meu moleque, nem minha mãe guerreira. Só lamentações, castelando a noite inteira. 2007, neguinho, barato louco. 2 aniversário trancado, 3 ano novo. 2008, dia 19, terceiro aniversário, aê, tem que ser forte. Chega de ilusão, chega de grade. Minha liberdade não tem preço que pague. Chega de guerra, chega de estresse. Agradeço a Deus por ter me dado o dom do rap. Sofri que nem cão, os boizão se apavora. Sofrendo até agora, mas um dia chega a hora da minha vitória, que tanto eu sonhei. A Deus eu digo glória ao nosso rei. Eu tô na paz, eu tô de boa. Eu vou seguir valorizar minha coroa. Eu vou na fé, neguinho, não se engane. Eu sou bebê, o filho da Dona Jane. Eu vou na fé, neguinho, não se engane. Eu sou bebê, filho.